Portal do Arrocha. Hoje tem fé. Você tem que entender, se alguém te fez sofrer, não vai ser sempre assim. Dá uma chance pra mim. Mas se você não der, não tem problema não. Eu tenho um plano pra fazer você comer na minha mão. Vou fazer tudo, tudo que quiser fazer. Vou ser um namorado 100% pra você. Vou dar flores, presentes, viagens, eu faço o que for. Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor. Oh, oh, oh. Agora vem, vou te ensinar como é que faz amor até a cama pedir pra parar. Agora vem, vou te esperar. Te dou 365 dias pra me amar. Agora vem, vou te ensinar como é que faz amor até a cama pedir pra parar. Agora vem, vou te esperar. Te dou 365 dias pra me amar. Fazer tudo, tudo que quiser fazer. Vou ser um namorado 100% pra você. Vou dar flores, presentes, viagens, eu faço o que for. Não é justo te amar sozinho, eu quero o seu amor. Oh, oh, oh. Agora vem, vou te ensinar como é que faz amor até a cama pedir pra parar. Agora vem, vou te esperar. Te dou 365 dias. Agora vem, vem meu bem. Agora vem, vou te esperar. Te dou 365 dias pra me amar. Ah, ah, ah, ah. 365 dias.